Para você, notícias da Manchester. Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você, notícias da Manchester. Estamos começando o programa Notícias da Manchester desta sexta-feira, dia 30 de agosto de 2013. As manchetes de hoje. O Globo. Desemprego aumenta também entre emergentes, alerta OIT. O Estado de São Paulo. A ANS vai retomar a suspensão de planos de saúde. O Dia. Brasil deve atingir meta de redução do desmatamento antes de 2020, diz secretário. Jornal do Brasil. Justiça dá dinheiro extra para aposentado com cuidador. Folha de São Paulo. Mercado cogita Selic a 10% até dezembro. Correio Brasiliense. FMI sugere ao Brasil reduzir empréstimos a bancos públicos. O Popular. Câmara aprova unificação de serviços de emergência no telefone 190. Diário da Manhã. FAEG irá solicitar novos leilões de milho. Notícias da Manchester. Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, ontem nós apresentamos aqui a palavra de uma moradora de Anápolis que, necessitando de uma intervenção do PROCON, que é o órgão próprio para a defesa do consumidor, e ela foi até o PROCON levar um problema enfrentado por ela. Ela comprou numa determinada firma a prestação, depois pagou todas as mensalidades devidas e continua recebendo o ticket lá, o boleto, para que ela pague aquilo que ela já pagou. É a coisa mais simples de se resolver. Aí ela foi até o PROCON para pedir a colaboração do PROCON para encerrar esse envio de boletos para ela e, ao mesmo tempo, também solicitar do PROCON que tivesse o seu recibo de quitação de dívida. É o órgão próprio, ela foi lá no local escolhido a dedo, é realmente o PROCON o responsável por esse trabalho. Isso na defesa administrativa, porque se fosse via judiciário, ela iria no Ministério Público, mas ela foi ao PROCON. E ao chegar lá, ela viu foi a defesa da coisa errada feita pelo PROCON. Ela levou ao conhecimento de uma advogada que trabalha no PROCON de Anápolis, e a advogada então disse, não, a senhora continue pagando, mas como eu vou continuar pagando? Eu já paguei, mas depois a senhora faz outra compra. Quem é que diz que eu quero fazer nova compra nessa empresa? Eu não quero fazer nova compra. Eu quero é quitar o meu problema, resolver a minha questão que eu já paguei. A senhora não tem uma advogada, não. Eu sou advogada. A senhora está falando com uma advogada. E eu estou dizendo para a senhora que é isso. E ela saiu de lá muito indignada. Porque é o órgão que ela tem que procurar. E ao invés de defender o certo, ao invés de defender o que é o normal, na defesa também do contribuinte, que é esse o papel do PROCON, o que houve lá foi uma defesa da empresa que está agindo de forma ilegal, que está fazendo uma cobrança indevida, porque já recebeu antecipadamente. Para que esse PROCON, então? Vamos colocar a nosso ouvinte para que você possa realmente ouvir o que é que ela tem a dizer a respeito desse comportamento do PROCON em relação, PROCON de Anápolis, em relação ao que ela pretendia e pretende resolver. Vamos lá. Fala, comunidade. Bom dia, Ademar. Quero fazer uma reclamação. Eu precisei do PROCON para resolver um problema. O PROCON é na defesa do consumidor, né? Mas eu não tive nenhuma defesa, nenhuma explicação do que eu realmente preciso. Fui atendida por uma moça muito sem educação, grossa, estúpida, ignorante. Ela não me deu a menor explicação do que eu quero saber. E ainda foi grossa demais, ainda falou, aí eu não sabia que ela era advogada. Aí falei, e aqui no PROCON não tem nenhum advogado que possa resolver esse meu problema? Ela falou, eu sou advogada, mas esse problema da senhora eu não vou resolver. Porque se eu atendesse particular, eu ia cobrar os honorários da senhora. E eu trabalho aqui, eu não posso fazer isso. Falei, me desculpe, eu não sabia que você era advogada. Mas eu preciso de um advogado, eu preciso de uma explicação. Eu fui fazer uma reclamação porque fiz uma compra pela Losango, no Fujioka. Já terminei de pagar. Antecipei minhas prestações, paguei tudo e a Losango continuou mandando cobranças para mim. Aí a única explicação que essa tal advogada me deu é que eu tenho que pagar todas essas parcelas que eu não devo para depois eu fazer compra e ser ressarcida. E se eu não quero fazer compra mais pela Losango, não quero nem saber, o que que eu posso fazer, Ademar? O que a senhora pode fazer é isso aí que a senhora fez mesmo. Comunicar aqui através da imprensa e nós vamos cobrar da Prefeitura Municipal que realmente coloque o órgão PROCON à defesa do consumidor. A forma como a senhora foi tratada já é um desrespeito, porque essa funcionária, ela ganha para trabalhar em favor do povo para o cargo ao qual ela foi indicada, ou é que ela está lá, ou como profissional já definitivo, ou ela é uma comissionada, provavelmente seja uma comissionada, ela tem a obrigação de defender a senhora. E a senhora está corretíssima. A senhora não tem que pagar mais nada para Losango, não. A senhora já pagou. A senhora tem que ter a quitação em mãos e tem também que defender o seu direito. E quem pode defender isso administrativamente é o PROCON. Se o PROCON vem lá, a senhora vai, ele fala que não tem condição da senhora defender um direito legítimo, verdadeiro, onde é que está na lei que alguém tenha que pagar duas vezes por uma coisa que ela já pagou, ainda ter que pagar novamente, esperar pagar tudo aquilo e você ficar com crédito daquela importância para depois, então, comprar uma outra coisa? Quem é que garantia? Que garantia tem isso? Afinal de contas, não existe empresa que seja aquela que você vai depositar dinheiro para ficar lá para o futuro. Isso é um absurdo. Quem é que garante para a senhora também que, se a senhora pagar outra vez, esse dinheiro lhe será devolvido? É muito mais fácil não pagar porque a senhora já pagou do que a senhora pagar para ser ressarcida mais na frente. É outro problema. A senhora não, nenhuma empresa que vende recebe antecipadamente, ó, depois quando fica com esse dinheiro meu aí, o dia que eu precisar de uma coisa eu compro. Isso não existe. Portanto, a senhora está correta. Nós vamos buscar no PROCON a solução para esse problema da senhora, que não deve ser só o seu, deve ser de todos. Já começar pela ignorância da pessoa em receber um contribuinte. O PROCON deveria receber com alegria, com um sorriso nos lábios, aquele que vai lá à procura da defesa do seu direito. O direito é uma coisa inalienável, sagrada. Ninguém pode abrir mão do seu direito. E o PROCON não tem o direito de fazer com que uma pessoa lesada ainda continue achando que está certo pagar duas vezes uma mercadoria que ela pagou antecipadamente. Nós vamos levar o conhecimento do PROCON. Nós vamos levar. Nós vamos atrás das autoridades para engrenar esse PROCON. Desse jeito aí, esse PROCON pode fechar. Melhor fechado do que dessa forma. Porque se a pessoa vai lá e é desestimulada pelo órgão da sua defesa, é preferível que fique fechado. Porque quem vai lá vai atrás da solução de um problema e não vai lá para levar como reclamação e ficar nisso mesmo, para saber o que que pensa. A senhora está correta, não deve pagar, a senhora já pagou, não deve pagar e ainda o PROCON está na obrigação de defender o direito da senhora, porque foi para isso que foi criado o PROCON. Se ele não dá conta de resolver isso, que feche, mas não simplesmente querer dizer que a empresa está certa quando ela está usando de um artifício que vai fazer a senhora pagar duas vezes por uma mercadoria que a senhora já comprou e já pagou. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia. Trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial em Ganápolis. Como o ouvinte que nos acompanha diariamente pode ver que hoje está um pouco diferente. Nós estamos falando ao vivo aqui do Distrito Agroindustrial de Anápolis, onde acontece nesse momento uma movimentação, uma paralisação sindical. Começou na porta da Teus e agora está na porta da Hyundai, inclusive com a presença de Carlos Albino, presidente do Sindicato de Catalão, dos Metalúrgicos, e do vice-prefeito Rodrigão da cidade de Catalão, que é da porta sindical, comandando esse movimento aqui para cerca de 600 pessoas, agora na porta da Hyundai. Eles reivindicam várias ações em relação aos trabalhadores dessa área da indústria automobilística, desde reposição salarial, ainda aumento salarial também, além da reposição. Eles querem redução de jornada de trabalho e uma série de outras reivindicações. Por enquanto, a manifestação está pacífica, a Polícia Militar está garantindo a ordem aqui no local, não houve nenhum incidente até o momento. Então, acontece nesse momento, vai até lá por volta de 8h30, 9 horas da manhã, esse movimento aqui no Distrito Agroindustrial de Anápolis, num dia marcado por movimentos sindicais em todo o país. Olha, gente, em relação à área policial, mais uma noite terrível em Anápolis. Mais dois homicídios, aliás, um duplo homicídio foi registrado pela polícia. E esse fato aconteceu aqui próximo ao Daia mesmo, né? No Industrial Munir Caliço, onde dois rapazes foram brutalmente assassinados dentro de uma residência na rua 12, na quadra 9, no lote 56, Industrial Munir Caliço. Eles foram identificados como sendo Alberto Ribeiro dos Santos e Eliezer Tavares de Lima. Esse segundo aqui, o Eliezer, segundo informações da Polícia Militar, ele já tem passagens pela polícia. Responde por tráfico e também por roubo. Ele estava dentro dessa residência, na companhia do Alberto Ribeiro dos Santos. Segundo informações de vizinhos, eles tomaram cerveja à tarde na calçada, tudo normal, tranquilo. Por volta das 10 horas da noite, a polícia foi acionada. Vizinhos ouviram disparos e um veículo saindo em alta velocidade. Dentro da sala dessa residência, os dois estavam executados com disparos na cabeça. Cinco cápsulas, né, foram cinco disparos para os dois, três cápsulas foram encontradas no local. Segundo informações, ali não houve briga, não houve festa, apenas os dois estavam bebendo cerveja durante a noite, à tarde e à noite, estavam dentro da residência, tanto é que dentro da residência ainda encontraram várias latinhas de cerveja, onde os dois estavam consumindo esse tipo de bebida. E, lamentavelmente, foram assassinados. Uma pista, ninguém sabe o que que acontece. Então, lamentavelmente, é o segundo homicídio registrado somente este ano. Essa foi a única ocorrência registrada na polícia, porque a Polícia Civil ainda continua em greve. Essas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial. Plantão Policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Embora a Justiça Federal tenha confirmado a ordem para que a Agência Nacional de Saúde, a ANS, calcule novamente o número de reclamações registradas contra os planos de saúde, desconsiderando aquelas que ainda não tiveram parecer conclusivo, desde que a operadora tenha oferecido defesa, a ANS anunciou que entende já cumprir esse requisito e, por isso, vai proibir a comercialização de 246 planos de saúde de 26 operadoras a partir desta sexta-feira. A lista é a mesma que já havia sido anunciada no dia 20 e depois suspensa judicialmente. No dia 20, a ANS divulgou a lista de planos que seriam suspensos com base nas 17.417 reclamações registradas entre 19 de março e 18 de junho. Seriam punidos os planos que tivessem descumprido prazos máximos para marcação de consultas, exames e cirurgias, ou negado a cobertura aos beneficiários. No mesmo dia, porém, a Justiça Federal determinou que a ANS recalculasse as reclamações, desconsiderando aquelas que não chegaram a ser analisadas, que não tiveram parecer conclusivo ou que envolviam coberturas não obrigatórias. A decisão foi emitida pelo desembargador Aloísio Gonçalves de Castro Mendes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em ação proposta pela Federação Nacional de Saúde Suplementar, FENA Saúde. Embora a ordem judicial beneficiasse apenas operadoras associadas à entidade, 4 das 17 seriam punidas, todos os 246 planos suspensos poderiam ser afetados. Notícias da Manchester. A Justiça decidiu que o adicional de 25% pago para aposentados por invalidez que precisam de cuidados constantes também vale para outras aposentadorias. No caso analisado pelo TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que atende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os desembargadores concederam o adicional de 25% sobre o benefício de um aposentado por idade rural que tem 76 anos de idade, está inválido e precisa de um cuidador permanentemente. O relator, desembargador federal Rogério Favreto, considerou que o idoso tem o mesmo direito de quem se aposenta por invalidez e ganha o adicional quando necessita de cuidadores. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303. Defender um direito legítimo, verdadeiro. Onde é que está na lei que alguém tenha que pagar duas vezes por uma coisa que ela já pagou, ainda ter que pagar novamente, esperar pagar tudo aquilo, aí você ficar com crédito daquela importância, para depois, então, comprar uma outra coisa? Quem é que garantia? Que garantia tem isso? Afinal de contas, não existe empresa que seja aquela que você vai depositar dinheiro para ficar lá para o futuro. Isso é um absurdo. Quem é que garante para a senhora também que, se a senhora pagar outra vez, esse dinheiro lhe será devolvido? É muito mais fácil não pagar porque a senhora já pagou do que a senhora pagar para ser ressarcida mais na frente. É outro problema. A senhora não, nenhuma empresa que vende recebe antecipadamente, ó, depois quando fica com esse dinheiro meu aí, o dia que eu precisar de uma coisa eu compro. Isso não existe. Portanto, a senhora está correta. Nós vamos buscar no PROCON a solução para esse problema da senhora, que não deve ser só o seu, deve ser de todos. Já começar pela ignorância da pessoa em receber um contribuinte. O PROCON deveria receber com alegria, com um sorriso nos lábios, aquele que vai lá à procura da defesa do seu direito. O direito é uma coisa inalienável, sagrada. Ninguém pode abrir mão do seu direito. E o PROCON não tem o direito de fazer com que uma pessoa lesada ainda continue achando que está certo pagar duas vezes uma mercadoria que ela pagou antecipadamente. Nós vamos levar o conhecimento do PROCON. Nós vamos atrás das autoridades para engrenar esse PROCON. Desse jeito aí, esse PROCON pode fechar. Melhor fechado do que dessa forma.

que tirou energia de pelo menos 8 estados nordestinos, teve origem também num incêndio lá próximo à rede de transmissão, numa cidade do interior do Piauí. O incêndio é perigoso, e principalmente numa reserva como essa aí do Altamiro de Moura Pacheco, onde ela é muito grande e, consequentemente, o momento agora é de sequidão total. E isso pode trazer danos incalculáveis. Os bombeiros, os elementos especializados estão lá, tentando acabar definitivamente com o fogo. Mas é até ontem à noite, ainda havia focos resistindo à presença e o ataque das máquinas e pessoas que se encontram por lá. Notícias da Manchester. Olha, os vigilantes, principalmente aqueles que trabalham na Prefeitura Municipal de Anápolis, eles estão preocupados com a notícia que a Prefeitura vai acabar com o vigilante, passando essa atividade para firmas terceirizadas. Eles trabalham diretamente na Prefeitura e até agora a Prefeitura de Anápolis não pagou a periculosidade, que é um direito que eles têm de acordo com a lei. Mas a Prefeitura não pagou a periculosidade. O sindicato da categoria já entrou com o pedido junto à Prefeitura e também o sindicato dos trabalhadores da Prefeitura. Tanto o Sebastião, com o sindicato da categoria dos vigilantes, como a Regina Faria, que é do Sintec, que é do sindicato dos trabalhadores municipais, ambos pediram da Prefeitura a regularização, mas até agora nada. Como não chegaram a acordo, agora às 8 horas, os vigilantes estarão se reunindo ali atrás da papelaria tributária, quase em frente à Prefeitura Municipal, mas do lado do Senai. Eles vão fazer uma assembleia lá. Todos os vigilantes estão sendo convocados para esse encontro que está programado para logo mais às 8 horas aqui na cidade de Anápolis. Você que é vigilante, quer defender o seu direito, prestigie o seu sindicato. Ele vai fazer a reunião logo mais às 8 horas para cobrar da prefeitura o pagamento que é um direito seu, ou seja, a periculosidade pelo exercício do trabalho e que você não tem recebido. Eles já fizeram o pedido, mas a prefeitura não deu até agora nenhuma resposta a respeito do que fazer no pagamento da periculosidade que o trabalhador vigilante tem direito. Notícias da Manchester. E hoje também haverá uma reunião do Goiás Industrial para tratar da questão da área para Valec. É, hoje a Goiás Industrial vai se reunir para estudar já a forma de repassar de forma definitiva para a Valec a área de terras no Daia, lá próximo ao Porto Seco, onde haverá o parque de manobra e também a estação da rede ferroviária da Norte-Sul. É uma obra importante para que a ferrovia Norte-Sul tenha realmente mais uma etapa vencida. E ela já está trabalhando, a Valec, mas a decisão para o repasse da terra ficará nessa reunião de hoje da Goiás Industrial, passando a terra do Daia para que a ferrovia Norte-Sul tenha condição de construir essas obras importantes que são aquela pátio de manobra e também aonde ficará a estação do ponto zero da ferrovia Norte-Sul. Notícias da Manchester. E agora vamos ao Geraldo Divino. Ele vai trazer aí informações a respeito dessa questão lá do Ribeirão Extrema. Os senhores sabem que o Ministério Público entrou com uma ação junto à Justiça para exigir o fim daquela contaminação do Extrema e do Ribeirão mais próximo ao Extrema que existe lá naquela localidade, e ainda para que haja uma punição àqueles que estão poluindo e estão realmente contaminando a toda aquela região e o ar de Anápolis também. Vamos ver o Geraldo Divino trazendo informações com a promotora responsável por essa área. Vamos lá, Geraldo. passa de lá alguns meses atrás, a Nápoles foi atacada por um mau cheiro terrível vindo do distrito agroindustrial, o DAEA, da nossa cidade. O Ministério Público acionou a Goiás Industrial e o Estado através da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, através da doutora Sandra Garbellini. E como é que está essa situação, doutora? Porque o senhor João Carlos é chacareiro lá naquele local e ele volta a ligar com insistência do nosso departamento de jornalismo, reclamando que o mau cheiro voltou a atacar a população naquele setor principalmente. Bom dia. Bom dia a todos. Realmente a situação é muito grave. Pelo que foi apurado pelo Ministério Público no primeiro semestre, de acordo com laudos periciais elaborados não somente pelo órgão, mas pela Saneago, pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, realmente a estação de tratamento de esgoto do DAEA, ela opera sem licença ambiental, causando poluição hídrica e atmosférica, que é o mau cheiro. E aliada a esse fato, tem a situação das indústrias, que não fazem um pré-tratamento adequado, para o ouvinte entender. Não cuida do seu esgoto antes de lançar na rede e lança com resíduos químicos que podem ocasionar também o mau cheiro e junta com o problema da AET ineficiente, e o que sai no Ribeirão Extrema é realmente um resíduo não tratado que causa essa poluição. Então, nesse sentido, o Ministério Público pediu medidas emergenciais do Judiciário e foi determinado que a Goiás Industrial realize uma fiscalização emergencial. Se for constatado que algumas indústrias estejam lançando esgoto em desacordo com as regras, que se advirta e, se persistir, que então corte a água e interrompa o serviço de esgoto dessas indústrias. Ou seja, nós estamos no estágio inicial do processo, as medidas ainda não foram realizadas todas, mas nós estamos acompanhando, até porque o descumprimento ocasiona uma multa de R$100 mil. Muito bem, o mau cheiro voltou a exalar. O que é que o Ministério Público faz nesse momento? Com a notícia trazida hoje pela Rádio Manchester, o Ministério Público já pode, diante dessa notícia, requisitar tanto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente quanto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que também tem capacidade de fiscalização, de ir ao local e averiguar o ocorrido. Notícias da Manchester. E ao João, né, que sempre telefona para nós, João, se você tiver condição de passar o telefone para o Ministério Público, a nossa promotora gostaria de conversar com você. É importante, porque é uma forma de resolver o problema. Está levando a sério o assunto, não pode voltar àquela poluição, e qualquer dano que tiver por aí, comunique logo, e comunique conosco e também com o Ministério Público, que quer tomar providência na hora. Olha, o governo federal mandou ontem o orçamento para 14, e no orçamento federal para 2014, a proposta do salário mínimo vai subir para R$ 722,90. R$ 722,90, um aumento de 6,62 em relação ao salário de hoje. Então, se tudo correr como quer o governo federal, o salário mínimo a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem será de R$ 722,90. Notícias da Manchester. E vamos lá, e vamos àqueles que telefonaram. E telefonaram para 3943-9303 e deixaram aqui a sua mensagem. Vamos lá. Fala, comunidade. Ô, Ademar, que é o Carlos, que deu. Rapaz, minha esposa foi no Sacrest aqui pra poder filar se tinha vaga lá, porque tem muita gente que quer dizer que botar os meninos. Aí perguntou se não tava precisando de ninguém pra trabalhar. A mulher mandou ir na prefeitura, rapaz. Aí ela foi na prefeitura agora lá, chegou lá, a secretária da mulher que era pra ela conversar, que não tem gente lá, porque a prefeitura não tem dinheiro pra pagar funcionário, pra colocar pra trabalhar lá. Não, realmente ela tá precisando mesmo, mas é porque a prefeitura, a gente não tem dinheiro pra poder colocar nenhum funcionário pra trabalhar lá. Se tivesse como, por enquanto não vai contratar ninguém, vai ficar do jeito que tá. As mães levando os filhos, tem que cuidar dos filhos. O que você faz pra nós aí, companheiro? A única pessoa que nós temos pra ajudar nós é só você mesmo. Obrigado e parabéns pelo seu programa, pela oportunidade que está dando pra comunidade. Deus abençoe vocês aí. Fala, comunidade! Boa tarde, Ademar. Aqui é o Jefferson do São Benvido. Rapaz, nós ganhamos uma vaga lá na creche. Eu estou tentando falar, perguntar pra você e amanhã você me responde, se é certo. Eu ganhei uma vaga na festa pra botar o menino. Me mandaram uma lista de material pra comprar pro meu menino de 3 anos, de R$200. É sabonete líquido, sabonete mais não sei de quê, é lenço úmido que eu sei pra limpar assim nascido. De 3 anos que é lenço úmido pra quê? É pasta de dente pra mais não sei o quê. Aí, além de tudo, não tem um funcionário da creche pra limpar a creche, pra fazer merenda. As mães que ganhou que tá indo fazer a merenda por si. A mãe leva o filho pra creche, tem que ficar lá cuidando, porque não tem ninguém pra cuidar. Tá tendo uma ou duas professoras? Obrigado, viu, Neymar? Fala comunidade. Bom dia. Depois que essa faculdade aí, André, aquela lixaiada todos os dias ali, assim, tem aqueles caras que vende salgado lá. Outro dia eu passei, os caras já estão cedo ali, colocando cadeiro em um asfalto. Aí na calçada não tem como a gente passar. E os caras até pegam e colocam cadeira no asfalto. Será que isso era competência de quem? Da prefeitura, do CNDT, o que que é? Que lixaiada. Pensa numa faculdade, eu acho que aqui é uma... Os caras falam de cidade limpa, mas pensa numa faculdade ali, assim, com uma lixaiada lá. Eu tinha que ver com alguém que tomasse uma providência ali, assim. Eu passo lá, o cara tem que passar numa foto, porque na calçada não tem como. Valeu, obrigado, bom dia. Fala comunidade. Bom dia, Demar. Eu moro aqui no Recanto do Sol, na rua 39, e já tem uma semana que o caminhão do lixo não passa. Meu IPTU tá pago e eu quero saber por que que os garis não estão recolhendo lixo. Bom dia, muito obrigada. Fala comunidade. Bom dia, Demar. Eu sou Rafael, eu moro aqui no Parque Residencial Wander, próximo mais noite. Aqui no bairro todo dia tá faltando nada, todo dia. E quando chega, não estoque a água puro barro, que não tem condição nem de lavar a mão, Demar. Eu queria ver se tem condição de fazer alguma coisa para as enchentes, que a gente acaba pagando por uma coisa que não tem como usar, né? Aí a gente deixa a torneira ligada para pagar a água e não vai, só fica aquele barro, aquele barro, aquele barro. Muito obrigado, Demar. Fala comunidade. Bom dia, Ademar. É um prazer imenso falar com você. Ademar, eu estou ligando para te pedir uma ajuda. Meu esposo tem 49 anos, faz agora, dia 14 de setembro. Ele não tem estudo, Ademar. E há tem mais de 12 anos, Ademar. E ele mantém a família, ou a alimentação da nossa família toda, através da reciclagem. E ele está tendo sérios problemas, Ademar. Porque é o seguinte, a Marisa tem aquela câmara e ele coloca o animal dele com a carroça para juntar os papéis e carregar para dentro, ali. E o pessoal da postura estão implicando muito com ele. Ele nem chicote não usa. Nós temos 3 animais. Cada dia é um animal. O dia que um está trabalhando, os outros estão no descanso. E o pessoal da postura, juntamente, deveria ocorrer, Ademar, atrás daqueles que estão roubando, estão usando droga aí na Praça Bom Jesus, aí na Praça Americana, para todo lado, gente que estão roubando, e deixar meu esposo em paz trabalhar. Então, se eu quero que você me ajude, porque eu tenho problema de coração seríssimo, e tudo isso é tirado do trabalho do meu esposo, juntando a reciclagem. Fala comunidade! Boa tarde, Ademar. Eu gostaria de fazer uma reclamação, eu sou aqui do Somerville. Sobre questão do policiamento, não aqui, tem supermercado histórico, o dono de lá é policial, mas a viatura só fica lá na porta, a viatura não faz rota aqui, e fica muitos malas, muitos assaltantes, tá assaltando demais aqui embaixo do Somerville, e eles ficam tudo debaixo da árvore, fumando droga, vendendo como fumando, embaixo da árvore que tem aqui na mata aqui do Somerville. Os policiais só ficam lá quando precisa de um, não aparece nenhum. Quando é caso de necessidade mesmo, não aparece. Queria que o senhor ajudasse a gente, porque aqui tá precisando de mais policiamento. O roubo aqui tá demais. Obrigado, boa tarde. Fala comunidade. Aqui sou moradora de Goiás, eu gostaria de pedir uma emboata pra cá, o motorista que tem. Tem tantas vezes empregado aqui, precisa de trabalhar. Vai com o prefeito de Goiás, ele olha pra ele pegar pezinho. Eu não dá pra qualquer um. Por favor, manda uma emboata pra cá pra começar tantas portas grávidas. E eu gostaria de pedir também, por que que tá acontecendo com os policiais que tem carro e moto com qualquer lado aqui em Goiânia? Muito obrigada, Sandemar. Bom dia, amiga. Bom dia, amigos. Bom dia a vocês que telefonaram. Bom dia a vocês todos que ouvem a nossa programação. Muito obrigado. Olha o Carlos do Somerville. ele contou uma história interessante. Lá no Summerville foi feita uma creche e ele então viu que não tinha pessoal trabalhando. Falaram, ó, vamos lá na prefeitura de Anápolis que está precisando de pessoal para trabalhar na creche. Chegou lá, recebeu a informação que realmente está precisando, mas que a prefeitura não tem dinheiro para contratar o trabalhador. Ele falou, como é que abre uma creche, leva os meninos para lá e não tem o trabalhador? Aí veio o nosso amigo em seguida, lá do Summerville também, falando o seguinte, que chegou lá na creche, disseram para ele, o senhor tem que comprar material aqui, que fica em R$200. Quando a prefeitura tem dinheiro para isso, vem dinheiro de Brasília para poder tocar a creche, então a prefeitura, através lá do funcionário da creche, pedindo R$200 aos pais para levar tudo quanto é tipo de material. Ele falou, mas não tem nada aqui. A mãe está levando o filho para deixar na escola e ao deixar o filho na creche vai trabalhar lá como merendeira, como pessoa para fazer limpeza, porque não tem quem faça a limpeza. Então chegou lá para deixar o filho, deixa o filho, mas fica lá também para poder fazer a limpeza para a prefeitura. Isso é uma vergonha. Uma vergonha, uma cidade que tem a renda que tem Anápolis, o dinheiro que tem a prefeitura de Anápolis, e precisar desse tipo de trabalho é realmente uma coisa inacreditável. É uma coisa vergonhosa. Isso não acontece em cidade nenhuma e jamais poderia acontecer numa cidade como Anápolis, uma prefeitura rica como é a prefeitura de Anápolis, deixar uma creche funcionar à base de voluntários que chegam lá para deixar o filho para a creche. Isso é incrível, está acontecendo lá no Summerville. Bom, o nosso ouvinte fala também da utilização de espaço ali perto da Anhanguera. Ontem o Geraldo esteve aqui conosco e falou que essa questão já foi resolvida. Vamos ver se foi resolvida mesmo, porque ele disse que eles estão lá para ganhar a vida, ganhar o sustento da família e que por isso eles não estão atrapalhando ninguém. Isso é o Geraldo, que vende lá junto com outros que vendem quitanda lá em frente à Anhanguera, ali na Avenida Universitária. Do Recanto do Sol, a nossa ouvinte fala, ela mora lá na rua 39, já tem vários dias que eles não fazem a limpeza e nem a coleta do lixo, e ela paga normalmente a taxa de lixo. Isso lá no Recanto do Sol, é coisa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Anápolis fazer a investigação. O Rafael fala da falta de água no bairro de Lourdes, lá no Ander, e toda aquela região do bairro de Lourdes. E quando a água chega, é uma lama que não tem condição de ser utilizada. Olha, essa questão realmente da lama, em vários pontos da cidade, está acontecendo. São vários os pontos que tem acontecido. A volta da água, ela é impura, toda suja, e a Saniago precisa resolver esse problema da água em Anápolis. Nós vamos pegar essa matéria como sendo uma coisa normal e necessária, de prioridade, e vamos bater nisso todos os dias para que a gente possa conseguir esse benefício que infelizmente até agora não chegou para o povo anapolino. A nossa ouvinte fala que o esposo faz a reciclagem, ele ganha o sustento da família através da reciclagem. Tem 3 animais que trabalham na carroça. Quando um está trabalhando, 2 estão descansando. E ela diz que esse é o trabalho que o marido faz o tempo todo para ganhar honestamente a vida e sustentar da família. E ela está dizendo que o setor de postura está implicando com o marido, que está fazendo um serviço de grande alcance, que é o serviço da reciclagem, e ao mesmo tempo é o ganha-pão para a sua família. Não se pode impedir uma pessoa de trabalhar, mesmo porque esse trabalho através de animal não é de agora, isso vem dos tempos imemoriais e consequentemente não é a cidade de Anápolis ou quem está com o cavalo da carroça que está atrapalhando. O que está atrapalhando é aquele que não trabalha, é aquele que quer ganhar através de roubos e furtos. Estes sim prejudicam a sociedade, mas quem está trabalhando para sustentar bem a sua família deve ter o apoio da autoridade e nunca a perseguição. Do Summerville, são os assaltos que acontecem lá. A nossa ouvinte está dizendo que a polícia vai por lá, fica lá perto de um supermercado que é de um policial, mas quando precisa da polícia no Summerville, a polícia não aparece para dar cobertura e garantia para os moradores. e de Goialândia também a necessidade de ambulância e o atendimento melhor aos moradores lá de Goialândia através do serviço de saúde. Está terminando agora o programa Notícias da Manchester desta sexta-feira. Amanhã uma nova edição no mesmo horário. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até lá. Manchester.